Cê tá me ligando em plena madrugada. Se entre nós dois não existe mais nada, quer fazer com ele o que fez comigo? Ô, Lima! Ei, será que você não consegue ser fiel? Tá falando comigo dentro de motel, enganando ele como me enganou. Não vai ser dessa vez que vai fazer com ele o que você me fez. Por favor, me escute logo de uma vez. Seu amor é um mundo de ilusões, brincando com dois corações. E aí, meu povo, e aí? Não tem coração e a sua cabeça só pensa em traição. Sai pra lá com esse amor bandido e me traio com ele que é traidão. Oh, oh, oh, você não sabe dar valor. Vai perder ele também. Não deu certo comigo, não dá certo com ninguém. Bruno Lima, o chonado. Não vai ser dessa vez que vai fazer com ele o que você me fez. Por favor, me escute logo de uma vez. Seu amor é o mundo, brincando com dois corações. Quero ver os cachaceiros, canta aí, canta aí. Não tem coração, a sua cabeça só pensa em traição. Sai pra lá com esse amor bandido e me traio com ele que é trair ele. Oh, oh, oh, oh. Agora perdeu meu amor. Vai perder ele também. Não deu certo comigo, não dá certo com. Oh, oh, oh. Você não sabe dar valor. Oh, oh, oh. Agora perdeu meu amor. Oh, oh, oh. E vai perder ele também. Não deu certo comigo, não dá certo com ninguém.